amor em riso. Já teve sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela só uma, igual você nem sei. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela só uma, igual você nem sei. Cê quer ver eu